Luca Vinícius, você é um cara legal. Lucas Vinícius, você ajuda a página. Lucas Vinícius, você marca os amigos, eles veem a postagem aqui na página. Lucas Vinícius, eu com certeza te conheceria. Lucas Vinícius de Pedro Oliveira.